CYH471, frequência 680 kHz, amplitude modulada, 10 mil watts de potência. Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Música, alegria, informação. Uma emissora dirigida pela Diocese de Amargosa.